E agora eu passo para o irmão Elias e a irmã Lili para fazer aquele hino. Eu vou acompanhar ele com o teclado. É um hino de uma mensagem muito profunda que eu queria dividir com os irmãos. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém. Deus abençoe a todos que estão aqui e que possam sentir realmente a mesma alegria que eu tenho sentido em toda a minha vida. Em ter a comunhão com o Senhor e as experiências que a gente tem tido por um simples olhar, né? O olhar de Jesus. Aquele olhar meio sublime, que cativa, que te chama, e que você não pode, sem que rejeitar o próprio Espírito Santo, opera na vida de cada um. Amém? Todo Nesta noite da sua eternidade, ó Pai, que nos chamaram, Senhor, para te servir, ó Pai, conhecer a tua palavra cada vez mais, comprado como instrumento em tuas mãos, Senhor, contra as piradas do nosso Pai. Ó Senhor, Santo Deus, por nome do Senhor, seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, nesta noite, Senhor, fazer grande operação no teu poder, Senhor. E nós sentimos cada vez mais preparados, Senhor, para te servir lá fora, ó Pai. Será o Senhor o sal da terra, será a luz do mundo, ó Pai, com os teus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Sabe, meus irmãos, aproveitando que ele falou que vinha, né? Quando ele estava muito doente, que ele ficou 7 meses doente. Horrivelmente doente, era UTI, mas UTI, mas UTI. Eu pensei que não ia mais tentar com ele. Pensei, olha, agora acho que terminou, eu não vou cantar nunca mais. Ele vai cantar, né? E agora tá aí eu também. Deus faz ou não faz? Você crê nisso? Vou dar mais uma salva de palmas. Não, pra ele. Ele é que faz. Glória a Deus.